Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Gabriel e eu adoro as séries Netflix. Aqui é o Lequinho e o Netflix me deve 5 quilos, cara. E aqui é o Rafael Tequen, o host desse podcast, e a gente tá fazendo esse podcast de graça, mas se a Netflix quiser pagar, né, ou deixar um mês grátis pra gente, né? Mês a gente não. Aceita, né? Um mês não, vitalício, pô. Exato. Não, mas se vocês for parar pra pensar, o Silvio Santos eles deram pro cara, porque o cara tem o quê? Ele 10 anos ver, né? de vida, assim. Tá pensando pequeno, Rafa, a gente já tá chegando lá, velho. Vamos caprichar que a gente merece. Ah, não sei, mano, cara. Você acha que com a minha saúde eu duro mais 10 anos? Isso é um cara de 16 anos, né? Comendo Rapidez toda madrugada? Nesse podcast, como vocês perceberam, a gente vai falar sobre o Netflix. E como eu disse, a gente não tá sendo patrocinado, a gente só vai falar sobre o serviço mesmo. Mas como a gente disse, se vocês quiserem patrocinar a gente, né, a gente agradece. E enfim, eu tô aqui com o Lequinho, que já é velho de casa. Isso aí, e eu estou aqui com o Gabriel Garbi, tá certo? Isso. Exatamente, novo membro do Banco de Cérebros, se tudo der certo, papai do céu, né, realmente abençoar. E a cerveja não me matar. Exato. Também, né? Viu, Netflix, você tá no lucro, mano, vai todo mundo morrer nessa merda. Não vai durar nada, uns 10 aninhos tá bom. O Silvio Santos vai demorar mais ainda pra morrer do que a gente, né, então... Não tem como comparar, né? Ele tem dinheiro, né, gente? A gente não. É por que dão a assinatura pra ele? Ele pode pagar essa merda. Exatamente. Ele pode pagar e dar uma assinatura pra ele, né? Eu e a gente? Posso, então... Eu não posso. Bom, Netflix, fazendo uma rápida introdução sobre o serviço, ela começou no ano de 97. Por incrível que pareça, muita gente acha que é coisa recente, né? Mas na verdade não, a Netflix começou em 97 e antes de ser um serviço de streaming, né? Até porque em 97 fazer streaming era um pouco difícil, né? Era um pouco impossível. Ah, na verdade, assim, pra nós era impossível. Agora nos Estados Unidos, com as bandas largas absurdas lá... Mas em 97, cara, nada. Assim, em 97, a internet dos Estados Unidos devia ser mais ou menos o nível que a nossa era em 2007, então... então já dava pra tentar alguma coisinha já. Eu lembro, assim, sabe, que a coisa mais velha de internet que eu tinha visto foi vendo Missão Impossível, que é do ano que eu nasci, 96, e o Tom Cruise vai lá e, tipo, digita umas paradas loucas lá, entra num negócio chamado internet, digita uns códigos malucos e manda um e-mail pra uma pessoa. E o e-mail provavelmente demora uns 20 minutos pra ser enviado. A minha imagem mais velha, assim, de internet que eu tinha era essa de 96, agora. Ó, eu não tenho certeza, posso estar falando merda bruta. Sim. Mas parece que, assim, o que ferra aqui o Brasil é o nosso cabeamento, que é muito velho e os caras não querem trocar por fibra ótica e tal. E lá nos Estados Unidos, os caras são muito focados nessas paradas. Mas porque, é. Meu, eles têm que estar sempre no ápice, porque os ataques que eles têm é muito grande. Então a informação é muito importante. Automaticamente, se os caras estavam organizados certinho, eles já tinham fibra ótica faz muito tempo. Então, assim, a qualidade é absurda. Incomparável, né? E, enfim, em 97 eles começaram com um serviço de locadora em que você ligava, né, pra Netflix, né? E você alugava os filmes, você pedia os filmes que você queria, eles entregavam na sua casa. Mesmo pela internet, acho que depois era assim, você mandava um e-mail ou algo tipo assim. Eles tinham um site também, né, na época já. E aí, através do tanto do telefone quanto pela internet, eles entregavam na sua casa. Era um serviço de entrega a domicílio de locadoras que acho que no Brasil foi só mais depois, né? Teve muito tempo depois. Nós tivemos o Netmovies aí, que foi amplamente divulgado. Mas quando o Netmovies chegou aqui, já chegou junto à internet boa já. E já deu uma quebrada. Chegou a Netflix, que assim... Chegou o Mega Filmes HD. HD também, né? O Armageddon. Uhum. O Rede Filmes Online. Os Netos de Salim. Nossa, cinéfilos, também. Aí a gente vai mais fundo ainda, vai descendo cada vez mais o nível. Né? Beijo, toca do Cinef. Netflix. Na Netflix? Netflix. E o Netmovies, ele foi ser... Acho que a referência que eu tenho é ele, né? Se não me engano, deve ter outros. Não sei se tem só ele. Mas... E, aliás, ele ainda tá em atividade, mas ele começou em 2000 e pouco, assim, 2007, 2006. Acho que foi por aí. Eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar dele foi nessa época. Foi, exatamente, né? Ele já fazia isso daí. Só que, tipo, com o tempo, isso durou o quê? 2010, por exemplo, já não tinha mais locadoras de você ir na locadora, né? De você ir realmente no estabelecimento alugar os filmes, né? Então, tipo assim, as locadoras já tava acabando até por pirataria e tudo mais, mas... Ah, eu acho que a locadora tinha acabado muito antes, né, cara? A pirataria moeu com os caras. Aqui no nosso Brasilzão de Deus, gente... Pelo menos aqui na minha cidade... 3x10. Fechado. É bem isso mesmo, mas hoje chega um ponto que os caras vendem a mídia lá pra você por um real. Acho que tem gente ainda que compra, mas... Tá tipo assim. Gente, isso aí acaba com o negócio. Eu acho meio... Eu baixo o filme, eu assisto filme online, mas eu acho meio que comprar o filme pirata. Se você for comprar o filme pirata, você compra um DVD original. É bem melhor. Pega Lequinho, aquele... Que coisa feia, cara, baixar filme. Não pode isso. Assista no nosso grande Netflix. Assiste em stream, né? Que é melhor, não ocupa espaço. Pô, tem o Popcorn Time, gente, que é massa caralho também. Exatamente, né, pô? Como assim? Precisa baixar, mas em 2010, pra mim, eu parei de ir na locadora mesmo. Mas ele já tava acabando, já tinha, cara, quase acabando. A última vez que eu fui na locadora foi na minha época que eu estava comprometido e minha senhora ainda ia na locadora, cara. Depois ela assinou o Netflix, aí nunca mais. E isso foi... Você tava comprometido? Era sua namorada, não, né? Comprometida, era minha. É, não ia ser o seu cachorro se você tava comprometido. Mas... Agora é com o cachorro. E isso foi o quê? Um 2013, 14? Ah, foi ano passado. Tá vendo? Ô, louco, você conseguiu achar alguma locadora aberta em 2013? É, cara. Legal, cara. Capinha. Eles alugavam Blu-ray também. É bem legal. Ah, por enquanto. Mas realmente... tipo assim, você só vai lá porque tem essas coisas. Tipo, dá pra você alugar um Blu-ray, um treco. Realmente, o que assim, eu vejo hoje que a locadora teve que migrar pra um nicho que ainda não era o que eles atuavam, que é o nicho de games. Porque pra nós aqui do Brasil é meio complicado você adquirir os games pra PS4, isso, mesmo Xbox One. Então assim, os caras já foram pra esse lado já. E aí em julho de 2010, a Netflix anunciou que ia mudar os seus serviços e ia fazer um serviço de streaming, que era uma coisa que eles já apostavam antes, só que a galera tava tipo, sabe, tipo, não vai dar certo, né? As pessoas não passavam pela cabeça delas. As pessoas pagaram a mensalidade e assistiram em streaming apenas, sabe? Era uma coisa que era uma aposta como outra, toda aposta que dá certo, né? Tipo, é considerada maluca antes de existir, né? Ah, se você for ver, assim, as grandes inovações, aí todo mundo achou que era maluco, né? Não tem nem como, sim, comparar. Quem diria que hoje você estaria no computador conversando com uma pessoa que tá no outro lado do país? Exatamente, Exato. É uma coisa completamente, não dá pra você pensar antes, né? E a Star Trek pensava, né? Porque já tinha Skype em Star Trek. Né? Gente, vai dar hip pro Leonardo Nimoy. Agora. Hip Leonardo Limoy. Hip. Beleza, é hip. Todo mundo faz o símbolo com a mãozinha. Exatamente, faz amor, né? Não, um minuto de silêncio, nossa, e bora lá. Nossa, não! Vai se fuder, um minuto de silêncio podcast ainda não, cara. Tá bom. Netflix. Na Netflix. E o serviço, ele só veio pro Brasil só em 2011, só. Não foi tanto tempo assim de demora. Teve um ano de diferença pra Netflix vir pro Brasil. Se eu não me engano, a Netflix, ela, depois que ela começou o serviço de streaming, ela continuou entregando DVDs em domicílio, só que com uma outra empresa. Eles criaram uma filial separada, né? E surgiu até alguns problemas, porque as pessoas, elas tinham que... Quem já era cadastrado na Netflix tinha que recadastrar no outro site pra poder receber, e aí, tipo, tinha que qualificar, se fosse qualificar o filme, qualificava no site, no outro site, e na Netflix também, senão não ficava guardado, né, a classificação. Deu até uma confusão nisso, né, porque as pessoas já eram assinantes e tinham que refazer cadastro e tudo mais, então... Ou seja, mais uma coisa contra os caras pra falar assim, não vai dar certo, os caras fizeram bagulho fera. Pois é, né, cara, quem diria, e é um serviço maravilhoso, assim. Ouso dizer que é o futuro. Acho que sim, a gente tá vendo cada vez mais que o nosso conteúdo não tá ficando nas nossas mãos. Hoje em dia, a maioria das coisas estão na nuvem e você paga um aluguel pra poder utilizá-las. Exatamente, sim. Isso aí de ser o futuro, não é que é o futuro, é o hoje. O futuro que nós vamos ver carro aí... que você não vai dirigir, já com Netflix embutido e outras coisas assim. É louco, um carro, cara. Netflix embutido. Sensacional. Um telão também no carro. Gente, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas a Apple já tá desenvolvendo o próprio carro dela, já começou a roubar engenheiro de Deus e o mundo agora, pra colocar isso no mercado até 2020, gente. Ele tá jogando. A Apple roubar engenheiro é meio que redundância, né, cara? É exatamente, mas mesmo assim, imagina você dirigindo ali, aliás, você entrando no carro, o carro dirigindo sozinho, você assistindo uma série enquanto chega na sua casa. Porra, é. Nossa senhora, é um sonho. Tem gente que, meu Deus, agora com as streamings, as novas as mídias antigas, né, DVD, Blu-ray, vão pra vala. Eu acho que não necessariamente. Não. A mesma coisa que falam do Netflix e falam, às vezes, também de gibi, de que vai acabar gibi... Impresso. Papel, exato, impresso. Eu acho que, assim, sempre vai ter alguém que procura a mídia antiga, como hoje em dia também existe CD, não é mais a mídia principal, mas ela sempre vai existir pra quem gosta, pra quem quer comprar, sabe? Eu acho que nenhuma mídia é descartável. Pô, tem até vinil ainda. Sim, ainda. Ô, louco, gente. Aí nós estamos entrando com o papo do livro, papo de Blu-ray, de filme, fera. É. Por exemplo, o Star Wars. Cara, acho que o Star Wars vende muito Blu-ray ainda. Vende? Esse vai vender sempre. Por quê? Porque os caras são malucos. Se aqui George Lucas colocar um chaveirinho do Darth Vader diferente no negócio, vai vender mais uma pancada. Maluco, se tem gente que gosta da trilogia nova, tem gente que gosta de qualquer merda, velho. É exatamente isso. Compra o filme DVD, Blu-ray, e tipo assim, gosta de ter a mídia física justamente pela coleção em si, né? A gente acaba gostando de colecionar, de ter tudo com a capinha. Meu sonho ainda é ter aqueles bagulho do Sandman, cara, comprado aqui, eu vi na hoje estante. Na Mas é muito caro, velho. Eu vou ter que vender um rim, alguma coisa assim pra pagar, cara. Não vai dar certo isso aí. Queria ter uma irmã pra prostituir ela, pra eu poder comprar. Que isso, cara? Porque eu não tenho condição, cara. Netflix. Na Netflix. Então, eu queria perguntar pra cada um, e ali, começando com o Lequinho, quando você começou a utilizar a Netflix? Olha, eu conheci o Netflix quando chegou aqui no Brasil. Inclusive, eu pensei em pegar o mês grátis que eles ofereciam, mas na época eu não peguei, porque tinha que botar cartão de crédito. Então eu fiquei meio, ai meu Deus, vão roubar. Vão roubar depois, minha alma. Mas eu comecei a usar na casa de amigos, assim, amigos meus tinham Netflix em casa, então sempre quando a gente ia na casa de um amigo meu, a gente via filme no Netflix, não, tem tal filme, não sei o quê. Eu achei, assim, fantástico, porque não precisava mais pegar um DVD e levar na casa do cara e, tipo, procurar quem tem, ou até mesmo baixar, que é uma opção, mas é complicado, é chato você ter que legendar o negócio, ter que embutir legenda e ver se pega na TV. E o Netflix, não, tava lá disponível uma porrada de filmes e filmes legais, assim, não era só filme desconhecido. Merdel, né, que nem o Crack, sei lá como chama. Outro lá que é... Metendo pau no Crackle, tamo junto. Tamo junto, ainda não assisto, eu acho você uma bosta, mas o Lequim tá junto com você. A nossa opinião pode mudar totalmente, se vocês resolverem, assim, anunciar no nosso programa. Exatamente. A gente pode dar uma segunda chance pra vocês, e nós temos certeza que nossa opinião vai mudar. Exatamente, né? E, cara, eu achei fantástico, assim, e depois de um ano, mais ou menos, a gente assinou aqui em casa, e tá aqui até hoje, assisti vários filmes já pelo Netflix, e... Ô, Lequinho, mais ou menos quando que foi isso? Que eu assinei ou que eu comecei Você começou, 2000 e quando? Foi 2013. 2013. Começo de 2013. Sim. Eu tive já uns perrengues de cartão de crédito, foi nessa mesma época aí que eu comecei a assinar, que eu, sabe, eu já tive cartão de crédito clonado, já deu um patacoaia toda. Dá bastante. E eu sempre fui contra, cara, e minha esposa falou, vamos começar a assinar um mês grátis, vamos ver como é que é e tal. Eu falei, então bota o seu na reta, qual que é o seu cartão aí, vamos ver. Aí colocou e, assim, eu sempre fui descrente em relação à nossa internet. Eu falei, meu, não vai rolar, cara, pô, aqui em casa eu tenho wireless na casa toda. Eu falei assim, não vai rolar, não vai dar certo isso aí e tal. Meu, coloquei, aí comprei uma Apple TV, coloquei na sala, funciona perfeitamente e hoje é minha melhor amiga. E esse negócio, assim, a gente usa e é fogo, porque você pensa assim, vou ver um filme, você não pensa mais, vou baixar um filme, você pensa, pô, será que tem no Netflix? Exatamente, vai procurar. Você fica com preguiça de baixar o negócio, você fica com preguiça e fala assim, não, ali é mais fácil. ali tem mais opções. E a qualidade é muito boa também. Sim. Né, uma coisa que eu acho que devia ter no Netflix que não tem é você poder escolher a qualidade que o filme fica. Porque assim, ele tem a qualidade automática que depende da sua internet, mas eu acho que devia ter uma opção pra você travar a qualidade do Netflix, assim, pra você poder ficar... Apesar de que a minha qualidade ela não passa muito do, sabe, do 360p, 480p. Eu não poderia assistir HD, por exemplo. Mas eu acho que seria uma coisa legal, porque se um dia acontecer de eu querer assistir em uma qualidade melhor ainda, eu acho justo ter, assim. Tanto que, exemplo, o Netflix vai até em HD. Só que eu acho que seria legal um dia, e não duvido nada que vá acontecer daí, do Netflix os filmes começarem a ter 1080p, sabe? Qualidade Blu-ray, assim, sabe? Lá fora já tem. Já a alta tem definição. Alta é 4K, definição. Os caras já estão já em outro nível. É, é isso que eu falo, a gente é muito atrasado aqui. Aqui em casa eu consigo assistir em HD dependendo da internet. Tem dia que dá pra assistir tranquilo, tem dia que ele deforma tudo, tem dia que é impossível, mas varia muito, depende do humor dos caras lá da central. Bom, eu comecei a utilizar no ano passado, antes de 2014. Foi assim, eu tava simplesmente conversando com a galera no Skype, né? Simplesmente a galera tava conversando sobre Netflix. Aí eu falei assim, ah, como funciona e tudo mais. Eles me explicaram como que a inscrição era fácil, né? Simplesmente a assinatura era fácil. Eu fui lá, assinei, já cadastrei a minha conta bancária para os cartões de crédito, né? E cadastrei, e na hora mesmo já pude utilizar, já pude assistir os filmes e tudo. Então, tipo assim, eu gostei muito, porque é muito prático, rápido, foi. E, poxa, eu na época tava com o Nintendo Wii. O Nintendo Wii é uma bosta, né? Ficava não fala. Oh, não fala mal do Nintendo. Já joguei tanto Mario. Não, fala. Não, Mario eu gosto Kart, do Mario. Eu gosto pensa do no Mario. Zelda. Pensa no Zelda. Pô, como que chama o que foi indicado a jogo do ano lá? É, pô, eu joguei muito esse jogo, eu não vou lembrar. Pô, legal, hein? Foi indicado o jogo do ano esse. Ele é sensacional. Pessoal. Ele é sensacional, aquele Zelda, cara. Mas não, eu seria obrigado a comprar um Nintendo Wii U aqui em casa pra evitar briga, cara. Ô, louco, por quê, cara? Pô, minha esposa é fã girl da Nintendo desde que nasceu. Ela é japonesa e o pai dela mandava tudo de graça do Japão pra ela. Eita. A desgraçada tinha uma locadora inteira na casa dela. E a gente ficava se danando, tendo que pagar, fazer cadastro, fazer conta pra conseguir jogar um joguinho. A galera é outro nível, né? A galera é outro nível, mas eu gosto de Mario, cara. Eu jogava sempre Mario Galaxy, né? Zelda porque... Skyward Sword, cara. Que jogo fantástico. Esse eu não joguei, Que jogo ferrado. Não consegui jogar, mas falaram que é muito bom mesmo. Fantástico. Mas enfim, aí eu assisti. O problema é que eu assistia, né, na Netflix e ficava sempre travando, né? Pelo menos umas 3 ou 4 vezes durante o filme. Travava, eu tinha que desligar o console. O videogame é meio embaçado. E aí, tanto que. E também YouTube, também. Aí já vai pra outra coisa, né? YouTube eu não conseguia assistir no Wii. Daí, por só ter o Mario Galaxy e não poder jogar outros jogos, eu acabei até comprando um PS3 depois, né? Porque aí no PS3 eu posso assistir Netflix de boa e tudo mais. Daí eu comecei a sentir realmente a diferença. No PS3, pra assistir Netflix, é maravilhoso. Sabe? É, no computador e no PS3, então você pode assistir onde você quiser. É uma praticidade, assim, que, exemplo, a mídia física não tem, você não pode. É, só se você tiver um DVD no carro, sei lá. Mas exatamente, ou um tocador de DVD no celular. Será que é algum 3G que dá pra... Ele Vivo. Aguenta Netflix? Vivo. Aguenta. Aguenta? Até no tablet aguenta. Consome é sacanagem tudo, dos infernos. Não, deve consumir tudo. Quem tem é um primo meu. Mas a questão é a seguinte. A questão de acessibilidade tá sendo a grande vilã ou herói que tá fazendo todo mundo desistir de baixar filme, de ir em locadora, de fazer qualquer outra coisa. Se você tem ao alcance da mão, por que você vai ter que ir até lá fazer o negócio? É, que você vai ter gente, que procurar outro. Gente, eu tava querendo assistir a série Arrow da Netflix... E eu falei, nossa, cara, pô, eu vou esperar os caras lançarem a segunda temporada, vou esperar. Por quê? Porque eu não queria... pela Warner, né? Isso, eu não queria ter que ir lá e pegar no locador do Paulo Coelho emprestado lá pra conseguir assistir, ter que colocar as legendas. Igual o Lequim falou, é um saco, meu, você tem que fazer configurando. E você pega, baixou tudo, colocou no pendrive, foi na TV, pô, não tá sincronizado. E volta e tal. Uhum. Então, cara, é assim, praticidade. Falar de Breaking Bad. O que foi Breaking Bad, cara? Breaking Bad foi a felicidade da minha vida quando assinei o Netflix, que eu achava, né? Eu não tinha... Aqui, você tinha que esperar sair no AMC lá, e aqui tava na quarta temporada, eu comecei da primeira, quando já tava na quarta. E, cara, quando eu assinei o Netflix, foi tipo, oh, não preciso mais ficar baixando toda vez que eu assistia essa merda. É legal que o Breaking Bad é o caso, assim, das séries que fazem... são muito populares na Netflix. Alavancou, cara. Breaking Bad foi exatamente. Uma das coisas que alavancou, Netflix. Era de 2008 a série, né? Começou em 2008. E ela foi se tornar bem popular mesmo na última temporada, porque ela tava completa na Netflix, né? E a galera começou a assistir e achou... Sim, eu sempre ouvi falar de Breaking Bad, mas eu nunca tinha tido acesso. Aí... obviamente, como eu falei que eu vi na casa do meu amigo, que tinha lá um Netflix, eles viviam falando, ah, não, assiste Breaking Bad e tal. Aí eu tive que ir atrás e baixar, mas quando eu assinei o Netflix foi, um sonho. Aliás, as séries, né, tipo assim, muita gente acessa a Netflix pelas séries mesmo, assim. Já vi gente falando assim, os filmes eu não gosto muito não, eu gosto das séries. E, poxa, eu vou ser sincero, eu não assisto as séries da Netflix por preguiça mesmo, porque tem muita série boa. O que vocês acham da forma que o Netflix disponibiliza as séries dele, tipo, todos os episódios? Vocês preferem assim? Vocês preferem que nem tá saindo Better Call Saul, que tá uma vez por semana? Que não é deles, na verdade, é da AMC. Então, cara, eu tava conversando com o Inagaki hoje sobre isso. Eu falei assim, por que os caras não disponibilizaram tudo? Ele falou, porque não é deles. Mas eles tentaram disponibilizar um por semana daquele Um Drink do Inferno. Da do Robert Rodrigues. E cara, assim, a série ficou massa. Eu assisti, ficou muito legal. Dá pra você dar altas risadas. Mas, cara, eu tô assistindo House of Cards agora e eu baixei. Só tive o prazer de pegar o controle e ir baixando e ver que estão todos os episódios ali. Nossa, Dequinha, é um prazer absurdo. Você fala, não, deixa assim mesmo. Eu adoro isso aí. Acho que se você tá vendendo um conteúdo, igual no caso eles tá alugando conteúdo pra gente, dá o conteúdo completo. Não deixa o cara no empaca, não, que é pior. Eu acho melhor, até porque, exemplo, tem aquela coisa assim de ficar atenção da semana, assim, na semana que vem sai o próximo episódio e tudo mais. Mas é legal, assim, você poder assistir tudo realmente. Você terminou de assistir, eu tenho mais tempo, posso assistir o próximo. Aí vai assistindo, sabe? Temporada completa. Mas quando acaba, dá uma tristeza. Você perdeu, um amigo. É. Mas tem outros lá, você termina de assistir e fala, ai, cara, pô, que pena. Mas tem outros lá. Preferia que meus amigos morressem. Isso. Obrigado, hein? Obrigado. Nada, Toma aí na atividade. Netflix. Na Netflix. Tem uma coisa interessante. Tem muita gente que fala assim que... poxa, mas tem muitos filmes que não tem. Acontece que os filmes, eles estão lá durante um período, né? Eles têm contrato com as distribuidoras do filme, né? E quando Obrigado, Rafa. Você provou agora que eu não sou maluco, cara. Eu jurava que outro dia eu entrei lá e tinha um filme, daí ontem fui procurar o mesmo filme e não tinha, cara. Eu falei, meu, não tô ficando doido, cara. Não tô. Não tô maluco. Ainda não, bebi velho. Não bebi tanto. A galera reclama tudo, mas é assim, né? Infelizmente, né? Às vezes fazem um contrato maior ou renovam o contrato antes mesmo de tirar. Tem filmes aí que sempre estão, tipo Poder do Chefão e tudo mais, mas tem filmes que não tem jeito. Exemplo. O Unbreakable, lá, o Corpo Fechado, que eu tava querendo assistir. Eu comecei a assistir uma vez na casa do meu amigo, pelo Netflix, e eu fui pegar pra ver, assim, porque eu queria ver, achei legal o filme. E não tinha mais, sabe? Mas, cara, tipo, eles precisam tirar alguns filmes, eu acho que até pra colocar filmes novos, dá pra... Mas peraí, agora vamos falar de sacanagem. Por que que os caras colocam Em Chamas no bagulho lá deles e não colocam Vingadores 1, cara, pra eu assistir? Aí depende, né, cara, do contrato mesmo. Acho que é uma coisa muito maluca. Você pegou num ponto. E é verdade, até porque vai sair série da Marvel pela Netflix. Então, isso que eu tô falando, gente. Tem os caras ali com a faca e queijo na mão. Tem Homem de Ferro 1 e 2. Cadê o 3? O que lançou faz um tempão. O 3 não precisa, não. O 3 não precisa e outra tem aquela coisa de tempo. Eles pegam os filmes mais recentes, não querendo ofender os filmes outros, mas uns filmes meio merdas, assim, recentes, sabe? Mas eu acho que isso que você falou eu acho meio certo, assim. Acho que a Marvel, inclusive, tá perdendo uma chance, pelo menos aqui no Brasil, de, mano, quem não assistiu os filmes, tipo, Capitão América 2 ou Thor 2 e quiser Capitão assistir... Capitão América 2 pra... é muito bom, cara, muito bom. Tá passando agora no Telecine, inclusive, mas que vocês estão vindo, não vão assistir, porque isso aqui vai sair... Vai sair depois, né? Então, infelizmente, não vou poder assistir. Perdeu o Playboy. Exato. Mas, cara, eles podiam fazer um negócio, tipo, uma mega propaganda pra quem não assistiu e quer assistir aí Vingadores 2, assistir todos, tipo... No Netflix, tá ligado? Assistir todos os filmes que estão preparando aí pra Vingadores 2. Os caras já podiam começar agora a fazer o bagulho, o Guardiões. Nossa, se os caras colocassem agora, a Netflix ia cair, certeza. Sem dúvida. Porque, mas aí acho que no futuro, né, acho que pode ter isso daí, sabe? Quando sair o home video, já sair no Netflix. Acho que eles precisam ter um, sabe, primeiro tem a parada do contrato e tudo mais. Eles têm que ser muito foda, tem que chegar num nível muito grande, assim, pra poder... Mas será que é pra vender os Blu-ray? Essa parada é, também, assim? Né? Também, né? Eles perdem muito dinheiro com venda de DVD. O Rafael comprou o Blu-ray do Guardiões da Galáxia. Quando saiu, né, a galera ficou... Quem acompanhou os Hangouts, né, acompanhava a minha tristeza, né? Porque demorou uns 3 anos pra chegar e eu tava puto, né? E não chegava logo e... Mas eu comprei logo que saiu, porque eu achei o filme foda, assim. Só que, tipo, a Netflix ia meio que acabar com isso. É, exato. E o Netflix também, nessa questão de filme, ele surgem aí os problemas com as produtoras. Teve, eu não sei se vocês viram, teve o que procolar com o Adam Sandler, que ele ia fazer alguns filmes com... Acho que a Sony, e aí ele fechou o contrato pra fazer, acho que 6 filmes com o Netflix, e a Sony revogou o contrato com ele e não quis mais. Falou, não, você vai fazer com o Netflix, então a gente não quer mais ter contrato. Também que o Adam Sandler é um merda, mas... Mas a questão é que, assim, a Netflix tá crescendo com uma força de mercado que ninguém botou nada. Era igual a Amazon, cara, quando começou. Ninguém botou nada, os caras estão comprando meio mundo agora. Era um bando de merdel, né? E onde estão hoje, né, seu farol? É, e assim... A Netflix lançando as séries próprias dela, cara, nossa senhora, os caras estão mandando muito bem. Estão melhor do que várias operadoras de canal aí, TV a cabo. E filmes agora, né? Vão fazer filmes agora. Exatamente, né? Filmes próprios. É, deu um problema lembrando um caso que aconteceu recentemente. O Tigre e o Dragão 2 ainda não foi lançado. Mas dizem que quando ele for lançado, ele vai ser lançado simultaneamente no cinema e na Netflix. Aí sim. O que deu uma confusão, cara, porque os cinemas começaram a dizer que quando esse filme saísse, iam se recusar a lançar ele. Porque, de acordo com eles, isso daí ia ferrar com os cinemas. É como eles estão exibindo um conteúdo que já tá lá na Netflix e a galera que tá assinando não vai nem no cinema assistir. É, primeiro eu acho que são idiotices, porque eu vi Birdman no computador, depois foi ver no cinema, então acho que se o filme é bom, você vai querer ver no cinema de qualquer jeito. E segundo, eu acho que isso aí entra num problema, que é o jeito que você distribui o conteúdo... Na forma que as pessoas vão assistir aquilo, vão digerir aquilo. Porque como se, quando você vai no cinema, querendo ou não, você tem que desligar o celular, você tem que calar a sua boca, você não pode ficar comentando o filme. Tudo bem, tem gente que comenta na hora do filme. Mas a regra seria, você foca no filme. Então eu acho que quando você vai no cinema, você digere o filme muito melhor do que quando você assiste no Netflix. Você pode assistir no Netflix e mexendo no Facebook ou no Twitter e comentando ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que aí ele atrapalha um pouco a maneira como você vai digerir o filme, nesse caso que ele é lançado simultaneamente. Mas se você é uma pessoa regrada que, sei lá, vai ver o filme e só vê o filme e não faz mais nada, eu acho que não é problema. Ô Lequinho, mas assim, esse bagulho de assistir o filme em silêncio, desligar o celular, é uma coisa BR. Aqui é assim, nos Estados Unidos, cara, não, os caras vão lá, jogam pipoca, leva lightsaber, se diverte, fica dando risada, conversando. Porque assim, na verdade, o gostoso de você ir assistir o cinema é o pós-cinema, não é? É, você não vai em galera no cinema? Geralmente aqui a gente vai em galera. Eu vou, assim, vou ser o cara chato que vai sozinho no cinema e gosta de ver sim. sozinho. Nossa, você assim, é Forever Alone mesmo? Não, você senta na pontinha? Também, é... Ai, que dó. Você compra M&M. Mas eu gosto, assim, do... Eu acho legal também. Eu sou chato, assim, ficar analisando filme, sabe? Aqueles caras que não, vai... Não, é que assim, eu... Aqui a gente vai em galera e a gente urra no cinema. É. Netflix. Na Netflix? Netflix. Fico pensando assim, e aí, como que vai ser o cinema no futuro, assim, sabe? A galera vai preferir assistir em casa do que no cinema. É, eu vou ser sincero, é um medo besta, mas eu tenho certo medo. Eu gosto da parada de cinema mesmo. E eu espero que isso não diminua o conteúdo. Você tem medo de acontecer, tipo, aconteceu com o cinema de rua, que foi acabando por causa dos cinemas de... Os drive-thrus? É, as grandes companhias de distribuição, tipo o Cinemark, essas coisas. Uma forma nova de distribuição veio. É, exatamente. É, mas eu acho que não vai acontecer, mas é um medo que eu tenho. Esse medo que eu tenho. Só que eu acho que não vai acontecer porque é outra sensação, né? De você estar assistindo numa tela muito maior, de você estar assistindo com uma qualidade de som, sabe? É muito diferenciada, né? Então... Eu, sinceridade, eu acho que não tem nem que ter medo, cara. Porque, assim, é outra mídia. Porque por mais que, assim, esse é o mesmo conteúdo, é outra mídia. Por exemplo, o Lequinho falou tudo ali. Ah, eu assisti em casa e depois fui no cinema. Porque se o conteúdo for bom, você vai, cara. Você vai pra criar o vínculo de ver outras pessoas. Você vai pra ver a opinião. Porque, assim, todo mundo fala... Galera, você já foi lá no... Já foi na IMAX? Eles falam, não, não fui. Meu, diz que é uma experiência de outro mundo. Tem amigos meus que moram na capital, os caras, assim... tem cinema, como diz o Rafa. E meu, os caras vão lá e falam, meu, eu pago 80 conto, mas eu pago feliz. Cara, eu fico pensando, pô, 80 conto no cinema... Mas é aí que tá aquele negócio. É outra coisa, é um outro mundo. Se for assistir lá, você vai ser tocado pela mídia de várias formas. Você vai ter o som melhor, vai ter uma imagem retardada de boa que você não consegue ver o final da tela. E ao mesmo tempo, você tá recebendo tudo isso, sabe? Junto com seus amigos. Então, assim, ou no caso, o Rafa Boni. Mas você vai sair daí. Você é cuzão, né? Acabou de chegar, já tá me ofendendo. tomar. Você vai poder tomar um milkshake depois com a galera, ficar conversando. Pô, isso aí, o filme foi assim. Assim, assado, que é muito absurdo, é muito bom isso. Tanto que a gente pode pegar um exemplo, já indo mais longe, tem os videogames que ultrapassaram em, sabe, arrecadação, cinema e música juntos. E nem por isso as pessoas, porque mesmo que os jogos estejam bem cinematográficos, estão deixando de assistir filme por causa disso. A pessoa, ela vai no cinema porque ela sabe o que ela vai receber. Tipo, não do filme, mas ela sabe como que a mídia funciona, é familiar. Então, acho que as pessoas não vão largar isso por videogame, ou sei lá, pra assistir um filme no Netflix, porque é diferente, é uma proposta diferente. Acho que Netflix é aquele negócio que você assiste, ai, beleza, tô em casa, vou assistir alguma coisinha agora. Só que o cinema ainda é um evento. Você pega, toma um banho, vai pro shopping. A diferença tal, do Netflix é a diferença do sexo e da punheta, né? Netflix. Na Netflix? Netflix. A gente podia falar, se aprofundar agora nas séries da Netflix, né? Porque o diferencial de lançar a série toda e tudo mais foi uma coisa que faz a Netflix ser tão sensacional. Série da Netflix, a única que saiu que eu assisti foi House of Cards, mas eu não assisti tudo. Eu assisti acho que uns 3 episódios só. Mas pelo que deu pra ver, é fantástico. O diretor da série é o David Finch, que é o diretor do Clube da Luta. É sério, cara? Eu não sabia. Na moral, é David Fincher? Ele é produtor da série. Ele é um dos produtores da série, exatamente. E ele fez o episódio 1 e 2 que, da primeira temporada. Que são dois episódios assim, porrados. Porque séries tem vários diretores, né? Mas a série tem meio a cara dele, assim. E é sensacional, cara. Pô, e ele é um puta diretor e tudo mais. Pô, eu vou dar uma conferida depois, pelo menos nos dois primeiros episódios. E é capaz desses dois primeiros episódios me arrastar pro... Arrasta, cara. Arrasta, porque... Se você não assistir os dois primeiros episódios e não assistir até o final da série, juro pra você, eu fico com vergonha de você pro resto da vida. Aí, Lequinho, ele tem vergonha de você. Boa. Tudo bem, mas eu tenho tempo. Mas, Lequinho, é que você... Deve ter pego, assim, um hiato, começou a fazer alguma outra parada e falou, vou deixar pra depois. Foi isso. Só que, assim, a Netflix tem House of Cards, que é massa, tem Hellock Grove, que é massa, que é tipo lobisomem, meio vampiro. Eu vi isso, mas e é animal, cara. Transformação. Eu só vi a transformação, fiquei com vontade de assistir, que é um treco meio fora, sem palavras. Assim, sem palavras. Saindo. Não só unha saindo, o cara, ele vira o lobo e depois ele come as partes do... Que ficou pra fora pra aproveitar, cara. É muito foda. Eita, Giovana. Aí, ó, tem Orange is New Black, que é massa também, que é sobre prisão. Se eu não me engano, agora lançou Marco Polo, que eu assisti, que é deles também, que é animal, é outro nível. Marco Polo é deles também, eu tô pra assistir também. É animal, cara. Nossa senhora. Só que assim, não assiste com a Dona Neuza na sala, não, por favor. Ah, ok, sim, senhor. Que é meio tenso. É muito conteúdo e é muito bom. Os que eles estão prezando. Pela qualidade acima de tudo. Sim. Então, eles estão roubando o espaço de outras emissoras de TV. Exatamente, tem muita série que está sendo produzida direto para Netflix, que, poxa, é maravilhoso, assim, sabe? É uma super produção, é uma coisa legal que a gente tinha dito de ser uma temporada inteira lançada, apesar de você ter um tempo maior, né? Depois de você assistir tudo, você fica tipo, pô, agora tem que esperar mais um ano, né? O ano que vem pra lançar. Muito legal, eu sinceramente, eu não sei porque é muita preguiça minha não assistir a série, sabe? Netflix! Na Netflix? Netflix! E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, galera. Tipo assim, a Netflix começou com esse movimento agora do streaming e tal. E o Rafa comentou, até acho que foi fora do cast, que isso daí poderia quebrar a TV aberta, porque ele mesmo não assiste mais TV aberta. Mas você acha que tem algum risco da Netflix começar a colocar propaganda, cara? Em umas inserções no meio do negócio? Eu ou acho que no meio não. Tipo, 30 minutos de episódio vai vir uma propaganda da coxinha do seu Zé. Eu acho que não rola. No YouTube, né? Com umas propagandas tipo Spotify entre os episódios, acho que vai rolar. Não, Monark, mas eu penso assim, por exemplo, aqui agora nós estamos partindo para uma mídia mais interativa. Será que assim, tipo, você tá assistindo lá o House of Cards e tal, aí o Frank Underwood tá falando uma parada no meio, e aqui no cantinho da tela brota um pop-up falando assim, Agora são 8 da noite, é hora de você pedir um lanche no dogão do bodão. Ah, que nem tem na TV, né? É, será que isso aí corre risco de acontecer? Cara, agora pensando assim, num futuro distópico ou utópico, dependendo da pessoa, né? É, exemplo, se acabasse a TV e tivesse só serviços assim, a Netflix dominasse tudo. É, aí ia acabar os comerciais de TV. E aí ia ter que ter comercial na Netflix? Eu não duvido que tivesse isso, sabe? Eu acho que a Netflix, eles, assim, não vai... Não duvido que chegue a esse ponto, mas eu acho que pode não chegar por conta do conteúdo que eles produzem. Eles podem colocar marketplace no próprio conteúdo. Tipo, um personagem comendo um lanche ou ir no Starbucks... Então eu acho que eles podem angariar dinheiro de patrocinador daí. Não, no comercial da Dove que vai aparecer no meio do episódio. Aí fica que nem aquele negócio de novela das nove, né? De repente dá duas personagens que estavam discutindo. Aí uma saca um cartão do Bradesco e fala, vamos sacar dinheiro. É, vamos sacar dinheiro. Aí depois corta e elas estão discutindo de novo, assim, sabe? Tipo, quebra a linearidade. O Frank Underwood comendo a costela, depois ele vira pra tela e fala assim, esse é Freeboy. Nossa. Netflix. Na Netflix. Eu quero falar sobre a série do Demolidor, que eu espero que seja boa. É mesmo, né? Tem a série Demolidor. Cara, essa série é uma série que eu vou assistir. Desde que foi anunciado, eu falei, eu não assisto série Netflix, mas eu vou assistir. Então, mas tem muita série boa que vai lançar. Demolidor vai, se eu não me engano, da Safira, do Punho de Ferro, que é tudo passado na Hell's Kitchen, que é a Cozinha do Inferno. É, vai ser a Jessica Jones, o Punho de Ferro, o Demolidor e o Luke Cage. Então, vai ser uma porrada de coisa lá, cara, que assim, eu, sinceridade, eu tô achando que a Netflix vai dominar tudo. E se a Marvel conseguir linkar, igual ela tá fazendo no Agents of S.H.I.E.L.D., linkar com seus heróis e linkar as duas mídias de cinema, quadrinhos e a Netflix, porra, cara, as casas vão conseguir dominar um mercado imenso de gente. Porque assim, agora, não sei vocês, mas é que eu, como sou mais velho, tenho amigos que já têm filhos. É direto. O pai pega o tablet da Coca. Galinha assim, pintadinha. Coca no carro, no banco de trás do carro, e a criança vai assistindo a Galinha Pintadinha, vai assistindo Netflix do caminho da escola até a casa. Em casa fica assistindo no domingo de manhã, em alguns horários. Então, assim, eu acho que o futuro mesmo é a Netflix dominar. O conteúdo fica cada vez mais fácil. E eu espero muito dessas séries do Demolidor. Principalmente do Demolidor, porque o Demolidor é um dos meus personagens favoritos de quadrinhos, assim, de todos. E a única coisa que a gente teve mídia live action do Demolidor foi aquele filme horroroso. Então, bom, eu espero que eles consigam linkar com o universo Marvel e com o universo Homem-Aranha, que vai sair aí, porque o Homem-Aranha vive aparecendo na... E quem sabe até fazer um negócio tipo Queda de Murdock, que o Capitão América aparece pra falar com o Demolidor, cara. Me mijaria todo. Galera, assim, o que eu gostaria de falar só é que, por favor, se a DC ouvir esse podcast, linka as séries que são tão maravilhosas com os filmes que vão lançar, cara. Arrow tá muito bom, Flash é muito foda, Flash ainda não tá disponível na Netflix, mas já vai entrar também. E, cara, tem muita série boa que os caras tão estreando, porra, por que os caras não linkam isso? Só não linka Gotham, que é uma merda, mas de resto... Exatamente, não linka Gotham, não precisa linkar. É uma bosta, mas velho, a DC... Mas eu acho que a DC não vai fazer isso porque eles estão meio indo na contramão da Marvel. A proposta deles é tipo, não, faremos tudo diferente da Marvel, porque a Marvel deu certo, mas a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer diferente, exatamente. E a DC não escuta esse podcast porque eu não sei se eu falo mal, como eu falo por fora do podcast nesse podcast, eu não lembro se eu falei mal, mas... Já falou que quer que o filme do Esquadrão Suicida dê errado. Sabe? Exatamente. Então, essa galera... Galera conhece o meu histórico aí de falar do CNC, né? A galera tá meio puta e não deve ouvir esse podcast, não. Cara, eu quero que dê certo tudo, porque quanto mais coisa a gente tiver pra consumir, mais coisa a gente vai ter pra falar e vai ser melhor, entendeu? E viva o capitalismo! E viva o capitalismo! Exatamente, esse modo de vida americano que a gente adotou. Eu amo, paixão. Ainda não adotamos totalmente. Quando a gente tiver hambúrguer aqui a 75 centavos, aí sim vai ser foda. Feito de pata de cavalo. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Gabriel, que é estreante aqui no podcast, fazer a sua indicação para essa semana. Galera, assistam Arrow e, se possível, peguem toda a temporada de House of Cards 1, 2 e 3 para assistir. Olha só, e a terceira acabou de sair agora. Tá quente do forno ainda. Tá quente do forno, vai assistir. A pessoa que não assistiu vai ter que assistir tudo desde o começo, mas é rápido, né? Pelo que eu sei, as histórias, você começa a assistir a série e já não quer parar mais. Né? É VaptVupt. É VaptVupt. É, eu ia indicar Moonrise Kingdom, mas pra não ser tão hipster assim, eu quero que todos os hipsters morram engasgados. É legal que o Lequinha fala mal de hipster, ele tava falando mal ontem, aí depois ele postou uma foto do gabinete do Dr. Caligari, é hipster, dos anos 20. É hipster falar mal de hipster, cara. Exatamente. É hipster falar mal de hipster. Falar mal de hipster. Mas eu vou indicar o Larica Total, que agora tem as três temporadas. Saiu tudo de uma vez no Netflix, batendo na cara, que delícia. Assistam tudo. É sério, todos. Eu vou indicar um filme porque eu acabo não assistindo séries. Pô, eu tava com dificuldade de achar um filme pra poder indicar, mas eu acho que esse talvez seja um filme meio oculto do Christopher Nolan, né? A galera talvez não tenha assistido. É, eu vou indicar o filme Grande Truque, do Christopher Show Nolan. De bola. Ele muito vem bom. De 2006, se não me engano, o filme. É 2006, ele veio, foi lançado logo depois do Batman Begins. E é um filme sensacional, assim. Se você só assistiu os Batmans e A Origem, ou Interestelar, se você assistiu só os mais recentes do... você tá perdendo os melhores filmes dele, cara. Então, é, exatamente. É, tá perdendo um dos melhores filmes dele. Esse filme é sensacional. E já que tu falou do Nolan, assistam também Amnésia. Não sei se tem no Netflix, mas... Não tem no Netflix, mas Amnésia também é sensacional. Então assistam Insônia, que tem no Netflix. Não tem Insônia ainda, mas eu lembro que eu assisti na época. É, tinha, então. Tinha, retiraram agora o filme que aconteceu ser retirado. Mas do Nolan, assista o Grande Truque, tem na Netflix, e esses outros vá assistir depois. O Grande Truque é um filme que eu gosto de dizer que ele, você quer entender como é, como funciona o universo do Nolan, você vai assistir o Grande Truque, porque ele tem tudo que o Nolan é ali. De bom, né? Porque quando é... Não de ruim. Não de ruim, exatamente. Ele não fala como você usa a metalinguagem e esquece do filme. Exatamente, como ele vem fazendo, infelizmente, recentemente. Bom, galera, chegamos ao final de mais um podcast, Banco de Cérebros. Eu vou pedir nada... Tá pedindo muita coisa. Vai assistir série. Vai assistir House of Cards e vai assistir Parque dos Dinossauros. É isso que eu tenho que fazer, que eu não assisti antes. Eu falei pro. Eu não assisti. Tem no Netflix também. É, gostaria de agradecer ao Lequinho, que pela segunda vez consecutiva tá participando aqui do podcast. Que isso, estamos sempre aí na atividade. Exatamente. Na felicidade. O Lequinho, que é o membro original, ele ia participar do primeiro, que não é o primeiro. É, fica aí, esperem um podcast de Grindhouse. Grindhouse, que a gente ia gravar e foi, era pra ser o primeiro e não foi. É, se você gosta de luta livre e de falta de educação, acesse o Pipe Bomb, que é um blog que eu tenho com o Joker, que é membro do podcast. É, a gente fala sobre luta livre em geral, sobre tanto WWE quanto indies também. E indie eu incluo TNA, porque não é uma empresa grande. Exatamente. E acessem lá e falem com o Elio Haroldo, que é nosso único ouvinte. Vai gostar. Bate um papo, assim, chama o Elio Haroldo ali nos comentários pra bater um papinho, né? Ele está sempre por perto. Está sempre por perto, né? É, Gabriel, valeu pela sua participação aqui. Primeira participação de muitas, com certeza. Agora você é um membro mesmo do BDC. Tranquilo. Valeu, galera. Eu quero só meu certificado, hein? Ah, a gente vai te arranjar logo, logo. Passa ali na... Quando você descer do prédio, você descer assim, sabe? Tipo, aí você vai você lá passa na... Passa ali recepção... o portê, seu Clóvis vai seu te passar. Seu Clóvis vai te passar, sabe? Seu Clóvis vai te passar? Meu, pera aí, velho. Tá ficando muito estranho essa parada do seu Clóvis te passar. Na época não fazia isso, não. Não, valeu, galera. Obrigado aí por deixar eu participar aí. Espero que eu participe mais vezes com vocês aí. Foi muito divertido gravar. Já se considere membro aqui do BDC. É, enfim, galera, acessem nossas redes sociais, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com, tudo/bancodecerebros. Pra quem não conhece nosso site, bancodecerebros.com.br. Vai ter texto, eu prometo, um dia eu posto. Exatamente, o Lequinho vai ver aí se vai postar o texto dele, que ele sempre falou, né? É legal que, tipo assim, eu fui encontrar com ele no começo do ano e ele falou, não, tava pra escrever um texto, sabe? E isso já tinha um... E já mudou o tema do texto, já mudou tudo. O tema, mas eu vou escrever, eu prometo. Bom, deixem seus comentários aí no nosso podcast, que isso é importante, galera. É bom saber se vocês estão ouvindo mesmo, o que vocês estão achando. Mesmo que vocês falem assim, ó, legal o cast. E, tipo, coloca um bonequinho com a mãozinha assim, levantado assim, já é bom, porque a gente já sabe que você tá ouvindo e que você gostou do podcast. E, enfim, grande abraço a todos. Valeu pela escutarem e até mais. Falou. Tchau, gente. Falou, tchau, galera. Tchau. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.